17-4299. Sim, parte principal Índia, ponto operador 295, registrado em 17, azul 4299. Ah. 3079, aguarde cópia Guarulhos. Pagar. Esquerda pro 140 de separador, meu país autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero. 140 pro 2 de pés descendo, só mais estabilizar no X-Ray, tá 3259. Juliette Bravo Delta, prossiga. Juliette Bravo Delta, reporte para o cruzamento da pista no 7. 1-2, chame Torre Salvador em 1 no 8, eu decimal 95. 895, obrigado, daqui a pouco. Tá. Oi, Salvador, muito bom dia, Oxalé 63, 1-2, sinal ILS, uma milha para o externo. Olha, Oxalé 63, 1-2, livre pouso, pistão no zero, vento no 1, 0 grau, 09, nós. Livre pouso, Oxalé 63, 1-2. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento, Quebec, Mike e Lima. Lima mantém, chama o solo em 1-2 no nono. Azul 4299, mantenha ponto de espera. Vai manter ponto de espera, azul 4299. 59, está estabilizado, beleza, está fazendo. 3859, chame torre, 1-8, decimal 95. 295, pega. Azul 2590, reautorizado para o nível 1-0-0. 1-0-0, autorizado 2590. Se quiser, podemos reduzir até mais. Leda, Motiva, código 5474 e o controle no 208. 320, pêndulo 10, Taubaté. Decola da El, Leda, Motiva, curva direita. 5474 é o código, controle 208. Correto, chama para posicionamento 3179. Ah. Juliette Bravo Delta, ingressa Lima, contorno Pátio 1, até o Pátio 3, a porta liberando o Pátio 1. Atrás 2590, vetoração para esse cruzamento, curva esquerda para o A010, o limite é radial 280 do VR de Salvador. Esquerda 010, limitada radial 280 VR Salvador. Contrato, 2590, continue descida até o nível 080. 080. 0, azul 2590. Bom, o número 60 DCV para 2000 pés, QNH 10 no 7, autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte Go 1160. You clear ILS X-Ray final runway 10, descend to 2000 feet, altimeter 10017. 2000 feet, 1017, clear ILS X-Ray, 1160 with support established. Zana Cesta. Oxené 6312, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Oxené 6312. Desça para 3000 pés, QNH 1017. Entendeu, descer para 3000 pés, azul 2590, com 1017. Só confirmando a instrução para 3000 pés, foi para 2590, senhor, confirma? Confirmo, o tráfego já ultrapassado, desça para 3000 pés, QNH 1017, azul 2590. Desça para 3000, 2590. 3 Alfa Juliette do 03, do Xané 6312. Pronto, corta Juliette Bravo Delta. Copa Time Juliette Bravo Delta, autorizado CA Novembro Juliette Kilo via rota do plano, nível 100. Decola da pista 17, curva direita, saída árvore, após direto. Controle 120, decimal 8, aciona 5442. 29 ali, mantém pista 10. Ali mantém 1-0, o passo 2 na frente. Neto Juliette, Bravo Delta no parte 3, chame pronto para acionamento. Neto, gate 6, tá 3179. Gate 62 é livre, chame pro táxi, tá 3179. Gate 4, tá 179. Três oito cinco nove, solo 54, livre à direita, chame no 211. 211, 3-1-9. Direita 060 para interceptar o curso do azul 2590, localizador. Vamos, 3-8-5-9, lembrado? 3-8-5-9, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3-8-5-9. Quatro, dois, nove, nove, livre decolagem, pista no zero, vento no 1, 0 grau, 07 mais. Esse era azul, 4299. Azul 2590, desse parador meu pés, autorizado final ILS X-Ray, pista 10. 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, 2590 azul, reportar estabilizado. Controle Salvador, Xané 6311, pista 1660, a chegada bom. Xané 6311, acione identificação, desse ouvir a chegada bom para 2000 pés. O QNH 1017. Ok, 2000, Comandador, bom dia, Azul 4299. Bom dia, Azul 4299, contato radar, suba para o nível 320, saída da El. 320 da El, possível da presença voar da El? Cruzador, meu país, voe da El, Azul 4299. 2000 da El, muito obrigado. Go 1160, contact Salvador Tower, 118-195. 118-95. 2590, efetuou um desvio? Efetuou um pequeno desvio, senhor, à direita da rota, já retornando o curso localizador, o 2590, interceptando o localizador. Boa, elefa. Controle 120-8, transponder 5512. 3304 autorizado Brasília, nível 360, Ferozulu 17, decola da 10 na saída Árvore Elefa. 1208 é o controle, 5512 é o código, 3304 está no 7. Joguei 7, pronto, pushback acionamento, 3304. Pronto. Estabilizado ILS X-Ray da 10 Azul 2590, senhor. 2590, chame a torre de Salvador em 1-8, decimal 9-5. Torre 1295, Azul 2590, boa. Torre Salvador, bom dia, Azul 2590, estabilizada em LS X-Ray da cabeceira 1-0. 2590, continue a aproximação número 2 para pouso. Continuando, aguardando, 2590. O 2196, informação em curso, Juliette, pronto, 4. O 2196, autorizado para Serra Bravo, para Serra, via Aperuísque 50, até B10, após direto, nível 360, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, B10. 120, decimal 8, controle. Transponda 5515. Autorizado. 360 para posto do compassado do plano. Regulação 10 com curva direita no perfil. Da Olinda, para que deve abrir o 5.0. 20.8 segundos. Só transponda de gol 9.21. Gol 2196, transponda 5515. Obrigado. Protegimento correto, chame para a posição 01. Feijão aproximado para o táxi 203 a bordo, 337 galhão. 3179, táxi autorizado via 41 em Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame a torre 118.95, quer negar 10, 17. 017, Pátio Índia, 895, pode entrar. No 1160, solo 01, livre à direita e chame no 211, 121, décima 1. 21, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, gol 1160, livrando. Gol 1160, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, gol 1160. Autorizado pouso na 10 para o Azul 2590, baixada, travada, visual. 2, Tá 3, 1, 7, 9, ponte 0, visual, tráfego na final. Tá 3, 1, 7, 9, após tráfego na final, ali mantém, pistão no 0. Após tráfego ali mantém, 9, 0, 3, 1, 7, 9. Nona 60, Alfa Juliette, portão 1 no 0. Alfa Juliette pro 10, 60. Confirma o gate, azul 9542. Azul 9542, autorizado, pushback acionamento do Champsite. Tomado, pai. Azul 4299, chame Recife, no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. 3351-3329, bom dia. Mauno. Direita, solo 2191-azul 2590. Quanto tempo que o senhor iniciou, Papatão Romeu, Papatão? Decolagem 3179. No final do procedimento ILS, X-Ray, no 0, chama estabilizado. Pós-piso 2000, estranho autorizado, 2017, o XM é 3 no novo mono. Essa informação, senhor, nós vamos a chegar a posição do um pouco a cima do estabelecido e encerramento. Guadalante da Silo, passando posição 2.30. Solo 3304, 7, pushback acionamento. 3304, autorizado pushback acionamento, chama o taxi. Camarada, 3304. Guardando o taxi Kilo 2590. Azul 2590, mantém a posição de taxi Kilo. Mantém 2590. Firme indicativo de chamada. 3733, acione identificação. 3179, decolou 05, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 080, bom voo. Romeu Papatango, ali mantém no 7, reporte pronto para a corrida. Salvador, bom dia, da 3179-1500 para o 320 no ABL. Então, 3179, contato radar, se mantém ao nível 320, saída da ABL. O 9542, está aproximado de 4 horas e 20 de alta, na Biotarna Galeão, PAB2. Azul 9542, confirma o PAB? 02. Bom, novamente? 2. A autonomia 4 horas e 20. Azul 9542, autorizado táxi, via parte 3, parte 1 no Índia, até o ponto de espera da pistão no 0. No ponto de espera, chama a torre 1118-95, QNH 1 no 0, 1 no 7. 097, vai via parte até a ponte espera lá, chama a torre 18 95, azul 9540. Azul 2590, quilo parte 3 da retaguarda do ATR da companhia. Quilo parte 3, desoperando 2590. 4 Romeu, a posição. Confirmo 4 Romeu? Não. 4 Romeu, 2590. Desce para 3 mil pés, sem restrições, NH 1097. Já 3179, vai Leda. Leda, 3179. Lima Papá Quilo, prossiga. Lima Papá Quilo, ciente do acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi, está com 3 horas e 15 de autonomia. Altera Ribeirão Preto, PLB 175. Já 3304, táxi empresado via Pátio 1, no táxi Way Índia, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chama a torre 1-9-95, PNH 1-0-1-7. Chama a linha no ponto de espera. Bom dia, azul 9542. A linha ainda cola pista no 0, vento no 3, 0 grau, 07 nós. A linha ainda cola no 0, azul. Nove 542, decolou ao zona 0, chame o controle 1-2-0-8-0. 1-2-0-8-0, bom dia. Controle, bom dia, azul 9542. Azul 9542, contato radar, se mantém o nível 180, após 2000, vem direto coral. Após 2000, coral, 180. Salvador, Oceania 63, ONU 1, ILS, X-Ray, pista no 10. 63 no 1, completa final, Oceania Turge, ONU 895. 295, Xenia 63, não. Salvador, Xenia 63, ONU, ONU, ILS, pista no 10. Xenia 63, ONU, ONU. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Xenia 63, no 9. Papá Kilo Ciente, ajuste no 0 no 7, reporte no ponto de espera, Papá. Trizilo 79, chame Recife no 251, alterno no 33, decimal 25. 251, 3325, bom dia. Ponto de espera. Eu a Papá Kilo ali mantém, pistão no 7, reporte pronto para decolagem. Já 3304 ali mantém, pistão no 0. 3304 ali mantém no 0. A série 2733 tem condições de voar direto do Zuno, interceptar e completar o final do procedimento? Afirmativo. Gente, foi Zuno, decepera 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS, X-ray pistão no zero, chama estabilizado, altímetro no zero, no 7. Para 2000, plano de Zuno, camarada estabilizado, 0-7 para 2000. Se possível, mantenha a velocidade para sequenciamento. Xané 6311, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, do Xané 6311. Alfa Paquilo, tem condições de decolagem imediata? Alfa Paquilo, livre decolagem no 7, vento no 3, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Iremos aguardar gol 2196. Tem previsão, Jorge? Aproximadamente 3 minutos. Ok, obrigado. Paquilo, decolou zona 5, chame o controle em 1120, decimal 80, bom voo. Mapa Paquilo copiou a torre. Controle Salvador, Papatango Lima, Papaquilo. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar, submantenha o nível 230, saída Puca. Da presente está autorizado voar direto Puca. Direto Puca da presente, confirma, interior 270. Confirma o nível autorizado, aqui no plano eu recebo 230 autorizado. Afirmativa, é 230, seria inicial após o 270. A 3304 mantém a posição devido a tráfego número 1, decolou no 7 com saída divergente, ok, aguarda. Saída conflitante, corrigindo, então a 3304. Zona 96, autorizado para despegue acionamento, chama para o táxi. 3096, chama aí. Chaneamento 312, que nosso pacote? Sim, pronto, pacote. Chaneamento 312, autorizado, recebi a rota do plano, nível 350. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5511, controle 120, decimal 80. Eu mantenho no 009542. 0, rota confirmação de voo, via Atlas, Zulu, 17, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, 5511, no transponder, o controle é o PNR 120, decimal 8, o Chanel 6312. O Chanel 6312, cotejamento correto, o Chanel pronto na posição 3. Camará, o Chanel 6312. Salvador, bom dia, 3259, tem autorização Curitiba, informação Juliette, estamos no 4. 3859, informação com Juliette, está 4. Copia, tá? 3859, autorizado, Serra Brava, Charlie Tango, via rota do plano, nível 340. Colagem da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. Responde 5523, controle 120, decimal 80. 3259, autorizado 340 Curitiba, escola da 10, rua direita após a Arbor Elefa, 5523, é o transponder, controle 1208, da 3259. 3259, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Chamará 3259. Controle, bom dia, TAN 3304. 3304, contato radar, submantém o nível 360, da presente está autorizado voar direto à posição elétrica. Gente, vai curvar direita para o eixo elétrico, subindo para o 340, é isso? Subindo para o 360. 360, vamos lá. O 3304. Quarto gol 2196, estamos com 160, 2051 Galeão. Gol 2196, confirma a alternativa? Galeão, senhor. Gol 2196, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera da pistão no zero. Ponto de espera chama a torre 118 decimal 9, QNH no 017. Índia, ponto de espera 1895. Obrigado, bom dia, senhor. Na próxima parte para a próxima. 2196, linda, cola pista 1-0. O vento 1-2, 0 graus, 1-0 nós. Vale, ainda colada 1-0, gol 2196. Estabilizado na aproximação final 037. 733, completa final, chame a torre 1895. Torre 1895, 733. Azul 9542, serviço radar encerrado, está a 54 milhas de oeste em Salvador. Mantenha o nível no 00, chame Ilhéus 0201. Torre Salvador, bom dia, Força 2733, final, IEDS. Bom dia, Força Aérea 2733, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, Força Aérea 2733. 22780, vou ITAP. Zero, decimal. Pois é. Obrigado. Salvador, Oceano 3, 1-2, posição 3, para pushback acionamento. Oceano 3, 1-2, autorizado pushback acionamento, Champlac. Autorizado pushback acionamento, Champlac. Oceano 3, 1-2. 2196, acione o código 5515, receba acionado 5155. Submantenha o nível 360, após 2000, vou em Leda, aguardando contato radar. Se mantém 2000, Leda, aguardando contato 5510. 2196, contato radar para ser 4000. 2196. Chame Recife no 288, alterno da 35, decimal 3. 288-353, obrigado, bom dia. Passando Lima para Paquilo, chame Recife no 2545, alterno da 26, decimal 85. 2545-2685, obrigado, bom dia. Azul 2780, após etapa, desce para 2010, altímetro na 07, autorizada final do procedimento ILS X-Ray pista na 0, chame estabilizado. Após etapa, autorizado Rosário 2733, solo 30, hotel, pátio militar, frequência livre, estacionar. Qual para o táxi Oceanair 6312, a bordo 136, 3 horas e 40, alterna Natal. Oceanair 6312, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista 10. Quando no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, que é legal no 017. 1017, autorizado táxi via Bravo, ponto de espera, torre 295, Oceanair 6312, um bom dia, certo. noite, Salvador, muito bom dia, Oceaneiro 6312, pronto no ponto de espera. Bom dia, Oceaneiro 6312, além da cola, pista 10, vento 120 graus, 08 mais. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Oceaneiro 6312. Ou 2196, chame Recife no 251, na alterna 33, decimal 25. 251 no 3325, obrigado. Oceania 6312, decolou 35, chama controle 1120, decimal 80. Controle agora 1080, Oceania 6312, metro alto, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, acordeão, bom dia, Oceania 6312. Oceania 6312, bom dia, contato de radar, subi, mantenha o nível 350, saída PUCA. Contato radar, PUCA 350, sobe 6312. Oceania 6312, voe direto Romeo Fox 18. Romeo Fox 018, Oceania 6312, muito obrigado. Vai estar direto 0, completa final, se a minha torre no 1895. Em Salvador, bom dia, o Azul 2780, transfere, apesar do MLS. Azul 2780, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Azul 2780, livre pouso, pista 10. Vento 10 graus, 10 nós. Livre pouso, Azul 2780. sou azul 2780, poderia confirmar o vento? Azul 2780, vento no 20 graus, 09 nós. Quente. Xanã 6312, chame Recife, 12545, alterna 12685. Centro Recife, 12545, alterna 12685. O Xanã 6312, um bom dia, 3. Bom dia. Do 2780, solas 41, no livre à direita e chame no 21, décima 1. Direita, no 21, décima 1, bom dia. Azul 2780, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Bom, no 648, aciona identificação, chega na área autorizada. Desce para o nível 050 QNH 1017, voe direto para a posição e estápio no 648.